amor existe, sim, eu sei que é real. Às vezes machuca, parece sem final. Mas quando Deus entra, tudo faz sentido. Ele cura a alma, sara o ferido. Não foi pra sempre essa tempestade. O choro pode até durar a noite, mas de manhã vem a verdade. É só uma passagem, não é o fim. Com Deus do lado é sempre assim. A vida é breve, então vive intensamente. Ame, perdoe e confie fielmente. Nosso fim vai chegar, sem dúvidas virá. Mas com Jesus a paz sempre ficará. Já chorei calado, já gritei no escuro, mas Deus me ouviu, me trouxe ao futuro. O que era desespero virou oração, o que era deserto virou salvação. Não foi castigo, foi preparação, pra entender que a vida é sopro e só Deus traz direção. É só uma passagem, não é o fim. Com Deus do lado é sempre assim. A vida é breve, então vive intensamente. Ame, perdoe e confie fielmente. Nosso fim vai chegar, sem dúvidas virá. Mas com Jesus a paz sempre ficará. Levanta, ergue as mãos pro céu. Agradece pela vida, pelo amor fiel. O que hoje se dói, amanhã será canção. Pois Deus transforma a cruz em ressurreição. É só uma passagem, não é o fim. Com Deus do lado é sempre assim. A vida é breve, então vive intensamente. Ame, perdoe e confie fielmente. Nosso fim vai chegar, sem dúvidas virá. Mas com Jesus a vida continuará.